do swing com romantismo. Vem se apaixonar nessa pegada diferenciada, bebê. Olha a melodia desta canção. Foi numa festa tipo Cuba Livre e na guitarra um whisky a bobo. À meia-noite, som do Johnny River, aquele cara que você sonhou. Senti na pele a sua energia quando peguei e levei sua mão. O tempo inteiro passa num segundo, o tempo voa mais que a canção. Quase no fim da festa, um beijo você me concedeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu te abraçava New Yonandês, eu te beijava New Yonandês. Beijar você, um sonho a mais não faz mal. Vem, vem, vem. Eu te abraçava New Yonandês, eu te beijava New Yonandês. Beijar você, um sonho a mais não faz mal. Yeah. AD, repertório totalmente diferenciado, bebê. Se for sucesso, a gente toca. Foi numa festa tipo Cuba Livre e na guitarra o whisky a gogô. À meia-noite, som do Johnny River, aquele cara que você sonhou. Senti na pele a sua energia quando peguei de leve em sua mão. O tempo inteiro passa num segundo, o tempo voa mais que a canção. Quase no fim da festa, um beijo você me concedeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu te abraçava New Yonandês, eu te beijava New Yonandês. Beijar você, um sonho a mais não faz mal. Eu te abraçava New Yonandês, eu te beijava New Yonandês. Beijar você, um sonho a mais não faz mal. Vem, vem, vem. Yeah, yeah. Eu te abraçava New Yonandês, eu te beijava New Yonandês. Beijar você, um sonho a mais não faz mal. Vem, vem, vem. Eu te abraçava New Yonandês, eu te beijava New Yonandês. Beijar você, um sonho a mais não faz mal.